Olá pessoal, eu sou o Maico Oliveira e esse é o Papo Solo, o podcast do Papo de Calçada que estava um bom tempo parado, mas a maior prova de que nós não vamos deixar esse projeto na gaveta. Eternamente é que estamos aqui de volta para ter conversas sobre o mundo, o universo e tudo mais. Bom, eu sei que tá meio ruim aí de fazer promessa, até por conta da credibilidade, muitas coisas que eu falei aí eu acabei não fazendo, etc. Mas para tentar ter pelo menos uma periodicidade, alguma regularidade, assim, eu vou tentar fazer podcasts quinzenais. E pelo menos nesse começo, até me reacostumar com a rotina, pegar algumas coisas ali que são, como é que eu posso dizer, mais rápidas, mais fáceis de gravar, de conversar sobre algo que eu já estava envolvido e que eu acho que de alguma forma seja interessante fazer um episódio, certo? O mais curto, o breve possível, sem muito frufru na edição, mais ou menos nessa linha. E para o episódio de hoje, eu queria entrar nessa questão, trazendo, claro, para a minha área de ciências sociais, a área que eu estudo, não necessariamente a área técnica de narração, e sempre, né, a gente sempre vai buscar trazer para a área que tem mais familiaridade, para não correr o risco de eventualmente falar alguma bobagem. E falar bobagem a gente está sempre suscetível, até mesmo na área que a gente estuda. Sobre essa questão de mulheres na narração, por quê? Porque eu estava envolvido ali em um, entre aspas, debate de YouTube a esse respeito, e eu acho que tem uma questão aqui que eu acho que é pertinente trazer, até para se alguém eventualmente ouvir e não pensou por esse lado, e a gente conseguir levar a reflexão, já está valendo. Então, basicamente, o episódio de hoje vai ser resumido a ler esses comentários, ler a minha resposta e tecer mais alguma coisa adicional, certo? Primeiro que assim, quanto mais eu, no meu caso, eu vou estudando e aprimorando e vendo certas coisas, estudando determinados temas, não tem muito jeito, não é? Tem uma enormidade de dinâmicas que existem na nossa sociedade, são construções sociais. Isso é uma coisa, tá dado, é até óbvio assim falar é isso agora, mas tem pessoas que criticam, mas você é daqueles que acha que tudo é construção social, etc, etc, etc. E um dos motivos que eu tá trazendo esse episódio aqui é a questão do gosto, por exemplo. O gosto, existe uma frase de que o gosto é subjetivo, mas ele é subjetivo até a página 2. Porque as suas opções de gosto, elas são limitadas. Então, objetivamente, as suas opções são limitadas, e a partir dessa limitação objetiva, você subjetivamente prefere A ou B. O problema é que, a depender de como funciona a estrutura dessa sociedade, aí eu falo de hierarquia social, preconceito, grupos menos favorecidos e tantas outras coisas, isso vai refletir nas opções que você tem para determinados assuntos, entre eles as opções de narração, de narradores e narradoras para transmissões de futebol, que é o caso que eu estou discutindo aqui. E objetivamente, falando de Brasil, o futebol é um meio dominado pelos homens, né? Tanto você tem o futebol masculino, ele está em um patamar muito diferente do feminino, as equipes que cobrem o próprio esporte de imprensa, etc., pessoas de comissões técnicas, pessoal da parte da saúde dos atletas, é majoritariamente masculino. E contribuindo com isso também o próprio machismo que existiu e existe no Brasil. Então, dada essa dinâmica, é um tanto quanto óbvio que o resultado é como se fosse uma máquina que produz um produto qualquer, sei lá, presunto. O Eduardo Moreira, num livro dele, falou de produzir salsicha, uma máquina que produz salsicha. Se a sociedade já tem essa configuração, um certo preconceito de privilegiar determinados grupos e não é feito nenhum ajuste na máquina, o resultado sempre vai ser esse. Tipo, determinados espaços vão ser ocupados por determinados grupos que são privilegiados. É um tanto quanto dado, ainda mais quanto mais você vai se aprofundando a esse respeito, você começa a enxergar não só a árvore, né? Como que a floresta interfere na árvore. Tipo, você começa a enxergar o futebol, por exemplo, não como algo isolado da sociedade, mas como um produto da própria sociedade, né? A dinâmica que existe na sociedade vai se refletir no futebol. Então, se a sociedade é uma sociedade machista, é óbvio que no meio do futebol você vai ter gente machista, certo? Enfim, vamos ao episódio aqui. E lá vamos nós. Foi um jogo do campeonato italiano, a ESPN tem, depois que ela comprou a Fox, etc., a quantidade de campeonato que ela transmite da Europa é muito grande. Inclusive, por ela ter comprado a Fox, ela também transmite a Libertadores. Aliás, é impressionante, daria um outro episódio, mas muita gente já falou sobre isso. Como a ESPN deixou o slogan dela, né, o canal dos esportes. Ela tem muita gente boa na narração, tipo, o pessoal que cobre a Premier League, o pessoal que comenta, etc. Beleza. Só que muita gente boa acabou saindo da ESPN. E ela perdeu muitos produtos interessantes, por exemplo, a Champions League. A Champions League tá com a TNT, já tem um tempo, né? Antes, quando era o esporte interativo e tal. Fora uma galera boa aí que saiu da ESPN, então... ainda com essa quantidade, ela perdeu muito. Muito espaço, muitos produtos importantes. Mas enfim, divagando aqui um pouco, e isso vai acontecer bastante, tá? Se você não gosta de divagações, você tá no lugar errado, certamente existem outras opções aí para você se divertir. Fato é, os campeonatos que eles transmitem, eles colocam os gols ali nos canais deles no YouTube, certo? E eu tava vendo aqui uns gols do campeonato italiano. E agora eu não sei qual que é o nome da narradora que estava transmitindo lá, beleza. E aí, teve uma reclamação, né, de uma pessoa aqui que... por que diabos emissoras como ESPN e Globo insistem em colocar narradoras nas transmissões? Para não tomar processo? Eu não sei. Ora, é aquilo que eu tava falando antes. Se você tem... como é que eu posso dizer, fricções, não sei se é o melhor termo, nas estruturas das sociedades, que determinados grupos que antes eram sempre marginalizados conseguiram se organizar de forma a ter a sua voz mais ouvida, pleitear a ocupação de determinados espaços, pleitear ser mais ouvido, pleitear não serem tratados de determinadas formas e conseguir aos poucos ali ocupando esses espaços e a partir disso existir mais igualdade de oportunidade, etc. Claro que isso vai chegar no futebol, não tem por que não chegar porque o futebol é um produto dessa sociedade. Então a resposta é mais ou menos essa, né? Tipo, você tem que entender o que está acontecendo na sociedade para entender por que que tem esse tipo de resultado, né? O futebol não é algo isolado, então... enfim, seguimos. Aí a pessoa respondeu embaixo: sinceramente, é saco. Prefiro pôr no mudo do que escutar elas narrando. Aí tem até uma pessoa que responde aqui: porque todo mundo demandou diversidade e equidade nos últimos 30 anos. E chamou quem discordasse de fascista, machista e todo o resto. Claro, isso aqui é um exagero. Primeiro que não foi todo mundo, né? Não foi maioria, senão o resultado obviamente seria diferente. A questão de chamar de fascista e fascista quem discordar, isso é uma caricatura até para proteger quem discorda. Você pode discordar, isso não significa que você é machista. É exatamente como você discorda, como você constrói, o que você defende, que vai definir se você não quer as mulheres ocupando aqueles espaços por conta de um preconceito, de ser um clube do bolinha, assim, e agora tá tendo mais diversidade, etc, etc, etc. Mas parte do que ele escreveu aqui é isso mesmo, né? Tipo, a demanda de... de diversidade, não é do futebol, é algo que está acima, né, da sociedade. E aí eu fiz uma pergunta bem objetiva ali, né? Qual o problema em narradoras? E aí tem uma pessoa que respondeu: a voz, algo bem relevante para a narração. E não só narradoras. Experimenta botar o Anderson Silva para narrar, que tem o mesmo efeito. É, não sei. Aí uma outra pessoa respondeu embaixo: é a tal política progressista. Daqui a pouco vão colocar um trans para narrar jogo. Percebe que aí já entra um preconceito. Bom, já tinha o preconceito antes, mas velado, né? Que nos comentários seguintes ele é revelado. Agora aqui é escrachado, né? Tipo, qual é a relação entre pessoa trans e poder ou não transmitir futebol, certo? Então, aí o meu ponto é o seguinte, tipo, a voz, né, que eu respondo mais abaixo. Qual é a voz, eu te pergunto, você que tá me ouvindo, qual que é a voz pra transmitir futebol? É igual aquela frase, né, ah, essa pessoa tem cara de bandido. Como é que é a cara de um bandido? Hã? Qual que é a voz para transmitir o futebol? Como é que você responde isso? Então, assim, o ponto que eu defendo é assim, as pessoas foram educadas com o timbre masculino. Elas assimilaram e naturalizaram isso. Porque isso não é natural, isso não veio tipo uma ordem divina, né, transmissões de futebol, homem. Não, isso foi construído socialmente, foi imposto. Dado uma dinâmica prévia social que refletiu nisso. Então, existiam sempre homens narrando e o pessoal acabou naturalizando isso. Então, essa suposta não, essa preferência de fato, ela foi condicionada, totalmente condicionada. Porque não existia uma igualdade, eu aprecio isso, ao longo de determinado tempo me acostumei com os dois, eu prefiro isso aqui. Não. Em momento algum aconteceu. Então, assim, quando se tenta mudar, aumentando o número de mulheres narrando, é óbvio que isso vai causar estranheza. Fora que o aumento do número de mulheres narrando vai trazer um problema que existe em qualquer profissão, que existe nas narrações masculinas, em qualquer gênero. Tem pessoas que o público gosta e tem pessoas que o público não gosta. Faz parte. Isso é normal. Não é isso, não é essa a bandeira que tá sendo levantada. E até eu pergunto aqui, né, para outra pessoa, mas o que raios tem um problema de pessoas trans narrarem, né? Agora você viajou legal, né? Enfim, e aí a pessoa me responde, né, será? Eu até penso se pode ser uma construção social. Se pode ser, né, a pessoa aqui de Nick Renan XD04 respondeu. Mas talvez o problema esteja nas narradoras que estão sendo colocadas. Não sei. Talvez, por tentarem narrar como os homens, engrossando a voz e usando um timbre mais agudo nos momentos de emoção, o que causa um efeito tenebroso. Tenho curiosidade como, por exemplo, de ver a Tainá Espíndola narrando um jogo, até porque ela tem uma história dentro do futebol. Não ficaria essa impressão de que foi colocada lá por cotas. Bom, primeiro que daria até um outro episódio, mas essa questão de cota, ela é vista de uma forma negativa, mas eu não sei porque que é muita gente que ataca, é visto de uma forma negativa. Mas assim, se você tem um grupo de pessoas que conseguiu se organizar, que levanta uma bandeira, que a gente... por que que a gente não pode ocupar esses espaços se a gente também gosta de futebol, etc, etc. E o meio é muito fechado, não dá oportunidade. Aquela máquina que a gente deu o exemplo lá do Eduardo Moreira continua produzindo salsicha, salsicha, salsicha. Se você não forçar o ajuste, né, da máquina, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, por isso que muitas vezes a curto prazo não existe um remédio melhor do que a própria cota. E a partir do momento que você está dentro, né, do que você pleiteia, aí sim você vai, mostra seu talento, etc. Mas a questão é ocupar esses espaços. É o desnível de oportunidades que tem em algo que... Tipo, e aí? É um negócio popular no Brasil, etc, etc, etc. E também, eu tô falando tudo isso porque, assim, se ela foi colocada lá por cotas, não é um problema. Qual é o problema de ter sido colocada lá por cotas? E aí vem uma outra pessoa aqui e fala, tipo, responde pra mim, né? Nem você acredita no que mesmo fala. Aí ele vem aquela referência, né? É normal as pessoas fazerem o que essa pessoa vai fazer aqui. Você certamente, eu acredito, dado o que é comum, pode ser que tenha feito. Eu com certeza fiz, entendeu? A gente se policia depois para fazer menos ou eventualmente não fazer. Mas assim, você a pensar que a tua bolha vale pro resto, né? Que seria o raciocínio indutivo. Ah, eu conheço pessoas X, eu assisto Z, então isso vale pro todo. Então a pessoa diz assim, há inúmeras profissões em que a voz feminina é boa de ouvir. Inúmeras. Mas daí eu te pergunto, que profissões que não seria boa ouvir e por quê? Né? E quem que estabeleceu isso? Quem que estabelece essa linha de corte? Ah, isso aqui é bom voz feminina ou isso aqui não é bom voz feminina? Quem que estabelece isso? Isso não é algo do céu ou algo escrito por um ser superior. Isso é construído socialmente aqui, grupos de poder, etc, disputa. Ou você acha... não é óbvio isso? Tipo, ou você acha que eu tô falando uma bobagem aqui? Aí ele vem, todas... Ele fala, no futebol, todas, ele escreve em caixa alta, as mulheres mimetizam voz masculina. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. O que deixa tudo muito artificial e forçado. Ou seja, qualquer tentativa de impor um estilo discursivo carismático na narração já cai por terra. Por outro lado, em todas as vezes que eu ouvi uma mulher narrando, nenhuma descreve detalhes específicos ou despercebidos de lances importantes, nem usa de grande criatividade na narração. Teu comentário não passa de groselha lacrola que precisa cumprir uma norma da seita progressista a fim de sinalizar uma virtude. Aí eu respondo, claro, né? Não podia deixar isso sem resposta, no sentido do ataque, né? Tipo, nem você acredita nisso que você está falando. Aí eu falei, escrevi, para fazer valer o que você escreveu, né? Usou e abusou do raciocínio indutivo, que é exatamente isso que eu falei agora. Ah, todas as mulheres. Como é que ele sabe que são todas no futebol? Ele fez uma pesquisa. Todas as emissoras que tem mulheres narrando e de TV, isso vale para rádio, YouTube e etc. Para dizer que todas as mulheres mimetizam a voz masculina ou é todas que ele viu? E será que são todas mesmo? Interrogação. Mas daí seria todas que ele viu, porque ele é uma parte, não tem como, tipo... Enfim, você entendeu. Sem contar que partiu de premissa falsa, né? Nem você acredita no que mesmo fala, ou seja, ele não tem como saber isso, ele não sabe o que passa na minha cabeça. O que eles têm lá é o texto, a única coisa que ele tem é o texto. Então, como é que ele pode saber que eu não acredito naquilo que eu escrevi? Não tem como. E mesmo se eu não acreditasse... Anula o que está sendo rebatido ali? Não, óbvio que não. Então está totalmente fora da caixa. Generalizou de forma equivocada que todas as mulheres mimetizam a voz masculina. Por que eu escrevi isso? Por conta que eu te falei, não tem como ele saber que eram todas. No máximo, são todas que ele viu ou ouviu. E aí a provocação é, mas será que são todas? Então assim... Mas ainda que fosse verdade, né, voltando ao ponto de que se mimetizasse a voz masculina, pensa comigo, você que está ouvindo, ainda que isso fosse verdade, o que eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu também já ouvi jogo com narração feminina. Esse é o problema do raciocínio indutivo. Quando você tem você se defronta com algo que vai contra, acabou a tua tese. Então, assim, ainda que isso fosse verdade, não há problema... Uma vez que estão entrando em universo masculino. E aos poucos vão encontrando a personalidade barra forma subjetiva de conduzir a partida. Isso é um tanto óbvio. Eu tiro isso de um... Eu não lembro, tem um discurso famoso do Silvio Santos. Eu não lembro quem que ele estava tentando defender. Que quando você entra em uma determinada profissão, etc. É até comum você se inspirar em profissionais de referência. Então, quando você entra em um universo que é majoritariamente, absurdamente masculino, você vai ter as referências de quem? É óbvio que são referências masculinas. Então é até esperado que, eventualmente, em determinadas situações específicas, você acabe se inspirando. Até você ter a segurança para criar a sua personalidade. Isso acontece em muitas coisas, inclusive em podcasts, por exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast, a falar de filmes, por exemplo, você acaba usando certas pessoas como inspiração, se inspirando, né? Tipo, e aí você cita, como o Pablo falou, não sei o quê, etc. Até você ter segurança para conduzir a coisa no teu próprio estilo. Então, não tem nada problemático aí, porque... como é que eu posso explicar? Mulheres narrando, historicamente, é algo novo. Então, não tem como vocês já querer que elas cheguem, que elas tenham o mesmo background ou mesmo a mesma história, vamos dizer assim, de referências dos homens. Isso é impossível. Então, o que está acontecendo é normal, normal. Não tem nenhum problema aí. O restante, eu continuo escrevendo, carisma, ver detalhes do jogo, que ele escreveu, né? Se resume à experiência dele. E outra, são todos os narradores masculinos que têm carisma, que descrevem detalhes do jogo? O que seria descrever detalhes do jogo? O que seria isso? E será que em todas as transmissões elas não conseguem fazer isso? Mas você também não tem uma equipe de suporte, tipo comentaristas, repórteres, alguém que está no estúdio para trazer isso? O que que se perde quando se muda o gênero na narração? Não está na defesa dele, é muito abstrato você escrever isso. Hoje, ao menos, eu continuo para não dizer todos, né, mas ao menos os grandes canais de esporte... Tem mulher narrando. É só ver qualquer jogo para constatar que o que o colega escreveu é apenas a percepção dele, não necessariamente ancorado em fatos. O que eu quero dizer assim, não necessariamente ancorado em fatos, é que todas as mulheres mimetizam os homens? Todas as mulheres perdem detalhes importantes do jogo? Não sei, aí você tem que demonstrar o que é um detalhe importante do jogo e por que todas elas perdem. Isso não tá no comentário. Então, basicamente o que eu queria mostrar é isso, né? Não chegamos a meia hora de episódio, mas eu acho que a grande mensagem por trás aí de eu trazer esse tema é que não necessariamente o gosto é subjetivo, né? Ele pode ser subjetivo, claro, dentro de condições objetivamente pré-determinadas. E essa do futebol é um exemplo, falei lá atrás. Vou retomar aqui para encerrar o episódio. Em uma sociedade machista e hierarquizada como é a do Brasil, o resultado esperado dentro de um esporte dominado pelo masculino é que, majoritariamente masculino, é que o que o cerca, o que faz dele ser esse grande, ter grande apego do público, etc., mexer. Que ele seja dominado por homens. Isso vale para a narração. Tanto que se você for ver, né, desde as rádios que levaram grandes narradores para a televisão, etc., isso foi amplamente dominado pelos homens. Isso vale para dezenas de outras coisas. Inclusive, a gente pode, a partir disso, derivar outras coisas. Tipo, um corte racial. Quantos desses grandes narradores são negros? Certo? E por que isso vale para as outras coisas? Por exemplo, eu estudo cinema além de ciências humanas. Se você for ver a história do cinema, você vai ver uma repetição da dinâmica social que está lá no futebol. Aqui no Brasil, por exemplo, né, você pega os estúdios ou os grandes estúdios, e não vale só aqui para o Brasil. A gente pode estender esse raciocínio, pelo menos para o começo de Hollywood, que é algo que eu já estudei, que eu consigo falar aqui. A dominação masculina, dos grandes estúdios, de quem está por trás ali da produção. E aí você consegue derivar, além da questão de gênero, questão de raça. Então, esse tipo de dinâmica construída socialmente impõe a você, e a palavra é essa mesmo, por mais que você possa se incomodar, porque mexe nos nossos instintos. Mas eu tenho uma liberdade de escolha, como é que pode? Eu não gosto dessa palavra. Essa palavra imposição me atinge, porque eu ouço várias narrações e eu escolho essa, fui eu que escolhi, etc. Ninguém está discordando que no final das contas foi você que escolheu. mas você não escolheu livremente, você escolheu limitado a certas opções, e as opções masculinas. E aí você acabou, você, eu tô falando aqui de forma genérica, né, direcionado àquelas pessoas ali especificamente, e essa é a história, né, do futebol aqui do Brasil, etc. É, a gente, é, eu como envolvido nisso também, acaba naturalizando aquilo e associando aquele tipo de timbre, aquele tipo de narração, aquele tipo de esporte. Só que daí não está escrito em lugar nenhum que essa é a narração, é, que tem que ser tipo de narração. É, então, por isso que eu fiz uma provocação, né? Qual que é o tipo de narração que tem que ser para o futebol? Ou qual é o tipo de narração que tem que ser pro vôlei, ou pro boxe, ou pra não sei o que, entendeu? É, tem aquelas que você se acostumou, mas onde que tá escrito que essa é a certa? Ou essa é, ou só essa deve ser seguida, etc. Se for assim, a gente mata a inovação só pra falar de uma questão, né? E aí você fecha, inclusive, pra diversidade. Mas enfim, acho que tá bem claro o ponto. Acho que já valeu aqui para retomar com os episódios do Papo Solo. Na descrição do episódio estão aí as nossas redes sociais para você nos seguir, dar aquele apoio, ajudar a divulgar, etc. Se você quiser, se você não quiser, tudo bem, de boa. E daqui a 15 dias nos encontramos de novo para bater aquela conversa, dar aquela caminhada. É uma caminhada, é um papo de calçada. Sobre a vida, o universo e tudo mais. Beleza? Forte abraço, cuide-se bem e até a próxima.